começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E quase 2 milhões de viagens são esperadas para destinos da região sul do Brasil durante os feriados de 2015. Elas devem render 3 bilhões 820 milhões de reais para os cofres dos 3 estados da região, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. Juntos, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina deverão registrar movimentação financeira acima de 530 milhões de reais em cada um dos 6 feriados avaliados. O Rio Grande do Sul é o estado que deve registrar a maior movimentação de dinheiro, quase 2 bilhões de reais, e também de pessoas, 691 mil viagens. Para Santa Catarina, a projeção é de 670 mil viagens e 1 bilhão em gastos de turistas brasileiros, enquanto o Paraná deverá absorver 606 mil viagens e faturar 824 milhões de reais extras com o calendário de 2015. Assim como nas outras regiões do país, o pico do faturamento será em 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, data em que também se comemora o Dia da Criança. O feriado, que cai numa sexta-feira, poderá gerar movimentação conjunta de 707 milhões de reais na região sul, dos quais 360 milhões nos destinos gaúchos, 194 milhões nos catarinenses e 152 milhões nos paranaenses. Em todos os estados do país, o Ministério do Turismo estimou uma movimentação de quase 11 milhões de viagens nos 6 feriados nacionais, com impacto de 18 bilhões 660 milhões nos 26 estados e no Distrito Federal. O levantamento foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas a pedido do Ministério do Turismo e considerou as datas de 21 de abril, Tiradentes, que cai numa terça-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho, na sexta-feira, 4 de junho, Corpus Christi, uma quinta-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil, uma segunda-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, uma segunda-feira, e também o dia 2 de novembro, dia de Finados, uma segunda-feira. Foram excluídos do cálculo Carnaval, a Semana Santa, o Natal e o Réveillon, já que são feriados incluídos todos os anos no calendário. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, twitter.com/CBNFoz, facebook.com/CBNFoz e também nosso site para interação, o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 7 de março de 2015. Bom dia. Foz do Iguaçu participa em peso do 21º Salão Paranaense do Turismo em Curitiba, principal evento de divulgação dos atrativos do Paraná. Parques nacionais do Brasil e da Argentina podem fazer parceria para ampliar a circulação e a presença de turistas na região das cataratas. Eventos captados para o período de baixa temporada dinamizam o turismo de Foz do Iguaçu. Escassez de diesel devido aos protestos dos caminhoneiros afetou também o turismo iguaçuense nesta semana. Ecomuseu de Itaipu abre exposições em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 11 horas e 6 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura neste instante de 26 graus na área central da cidade. A previsão do tempo para hoje, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico aqui do estado do Paraná, é de que tenhamos continuidade desse tempo chuvoso aqui na cidade. Devemos ter no período da tarde, por exemplo, registro de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite também chuvas e trovoadas. A mínima hoje pela manhã foi de 22 graus. A máxima no período da tarde não deve ultrapassar na casa dos 30 graus. É o que prevê o CIMEPAR para a jornada de hoje aqui em Foz do Iguaçu. Para amanhã, domingo, pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde, temperaturas entre 19 e 32 graus. Segunda-feira, sol entre muitas nuvens, temperaturas entre 19 e 33. Para terça e quarta-feira, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas à tarde, temperaturas entre 19 e 33. É o que prevê o CIMEPAR aqui para a Terra das Cataratas. Aeroportos aqui da Tríplice Fronteira operando normalmente para pousos e decolagens nesta manhã. O Aeroporto Internacional Guarani, em Mingaguaçu, região metropolitana de Ceuta del Este, no Paraguai, e também o Aeroporto de Puerto Iguaçu, não tem nenhum tipo de restrição às operações de aeronaves. O aeroporto aqui de Foz recebeu agora há pouco, às 10h40 da manhã, a chegada do voo 3169 da companhia TAM, procedente de São Paulo. Às 10h58 chegou o voo 1922 da companhia Gol, procedente de Curitiba. Próxima chegada prevista é o do voo 1460 da companhia Gol, procedente do Rio de Janeiro, ao meio-dia e 7. Mas antes disso, inclusive, atualizando aqui os números da Infraero, às 11h45 deve chegar o voo 4156 da Companhia Azul, procedente de Porto Alegre e de Curitiba. Já quanto às partidas aqui da fronteira, última chamada para o embarque no voo 3589 da Companhia TAM com destino a São Paulo. Embarque próximo já para o voo 11h45 da Companhia Gol com destino a Curitiba, às 11h40 da manhã, parte esta aeronave. Ao meio-dia e 43, parte o voo 1383 da Companhia Gol com destino a São Paulo, despacho já aberto. Meio-dia e 53, partida do voo 3186 da Companhia TAM com destino ao Rio de Janeiro. Meio-dia e 56, voo da Companhia Azul 4231 com destino a Campinas. E esses voos estão todos com despacho aberto. Você que vai em direção ao aeroporto, atenção na BR-469 e boa viagem. Movimentação nas estradas aqui da região, BR-277 com registro de movimento maior em direção à Foz do Iguaçu nesta manhã, na Praça de Pedágio agora de São Miguel do Iguaçu. São 366 veículos por hora no sentido Foz, 291 no sentido Cascavel. Temos trânsito complicado agora na passagem pelo Trevo do Charrua, aqui em Foz do Iguaçu, no Trevo da Avenida Costa e Silva, movimento considerado dentro da normalidade. Já no acesso à Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, espere encontrar fila já nas proximidades ali do viaduto da 277 com a Avenida JK, em função justamente aí dessa situação, né, de apenas um sentido por vez liberado no alto da ponte, o que faz então com que o trânsito se torne ainda mais lento do que de costume. Fila na descida da BR-277, registro de chuva ali na região da Ponte da Amizade. Atenção, portanto, ao fazer esta travessia. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, atenção quanto ao trecho em obras ali no local e também quanto à movimentação na passagem pela cabeceira argentina, que encontra-se lenta neste instante. Na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, o movimento é maior no sentido Cataratas. Cataratas do Iguaçu, que estão neste instante com vazão de 2.450.000 litros de água por segundo, quase o dobro do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, com opção também de passeio de barco no Lago de Itaipu, no Porto Catamarã, e apreciação noturna da iluminação monumental da barragem. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e teve início na quinta-feira e segue até hoje em Curitiba a 21ª edição do Salão Paranaense do Turismo, promovido pela Associação Brasileira dos Agentes de Viagem no Paraná, a ABAV Paraná. O evento conta com a participação de mais de 300 expositores, com destaque para o destino Iguaçu, presente em peso durante a exposição. No dia da abertura, conversei com o Roberto Pacoves, ele que é presidente da ABAV aqui no Paraná, e falou a respeito das novidades do salão. Salão Paranaense de Turismo, onde a gente está recebendo 300 marcas de turismo, né? E onde Foz do Iguaçu se vem com uma área muito interessante, né? E além dos expositores individuais, como a Lumar, como a Cassino Tour, enfim. Estão vindo bastante, a presença de Foz do Iguaçu também é bem forte. Foz do Iguaçu, que é considerada, inclusive, aí, o carro-chefe, né, do turismo paranaense, quando se fala em termos de divulgação. E até por isso, teremos Foz do Iguaçu com essa presença de peso, divulgando seus atrativos e as possibilidades de turismo no Paraná? Exato. E todas as ações que a gente faz em relação ao Paraná, a gente sempre fala no destino de Foz do Iguaçu, que é a nossa porta de entrada dos turistas estrangeiros no Brasil, né? Então, a gente considera aí um produto muito importante para divulgar. Nesta edição do Salão Paranaense de Turismo, quais são as principais novidades voltadas aos profissionais que atuam neste setor? Temos dentro do salão, nós estamos com 6 destinos, né, do Mercosul. Temos ainda vários operadores que estão trazendo os produtos para os agentes de viagem agora para o ano de 2015 até 2016, que é o primeiro evento de turismo do Brasil. Então a gente tem bastante novidade aí em destinos, em operadoras, enfim. Também estamos trazendo, para você ver, estamos trazendo quase 600 agentes de viagens para participar. Temos várias caravanas aéreas com patrocínio da Gol. Então realmente a gente está bem fortalecido aí com relação à participação dos agentes de viagem, para que eles possam levar essa carga de informação para os seus clientes. Inclusive, de Foz do Iguaçu, estamos trazendo uma caravana rodoviária de agentes de viagem da fronteira, de Cidade Leste, de Porto Iguaçu e de Foz do Iguaçu, e também uma caravana aérea. Salão Paranaense do Turismo, que acontece em Curitiba e que tem um potencial aí. Vocês esperam aproximadamente quantos mil visitantes, quantas mil pessoas participando das atividades? Nós temos a previsão de quase 5 mil pessoas participando nos dois dias, e algo em torno de 1.800 agentes de viagem, né? Esse é o nossa estimativa. Dentro dos 5 mil, a gente tem aí entre 1.600 e 1.800 agentes de viagem. O restante são pessoas do trade, expositores, jornalistas, enfim. E é uma oportunidade bastante importante para conhecer mesmo os trabalhos que são desenvolvidos aqui no Paraná. Como é que está o posicionamento do Paraná, do estado paranaense, no mercado turístico nacional brasileiro? Só para você ver, durante o evento também teremos a mostra das regiões turísticas do Paraná, né, que patrocinado pela Paraná Turismo. Então também vai ter essa mostra. Então, todos esses agentes de viagens que vêm de outros estados, nós estamos trazendo de Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também vão estar se capacitando nesses destinos e também vão conhecer um pouco do nosso Paraná. Inclusive, Paraná, que vem diversificando sua oferta. Hoje em dia temos Foz do Iguaçu, Curitiba e o litoral, como, digamos, os 3 carros-chefes. Agora, você até citou a questão das regiões turísticas. As diferentes regiões do Paraná investindo cada vez mais no seu produto turístico e no mercado nacional também? Isso, tanto é que a amostra das regiões turísticas, nós temos a amostra das 14 regiões turísticas e estão vindo dentro da mostra mais de 30 cidades com seus produtos turísticos do Paraná. Então, assim, além das cidades de Foz do Iguaçu, Curitiba e o litoral, vamos ter outras cidades, vamos ter Londrina com a Rota do Café, vamos ter Campo Mourão com o pessoal do Buraco do Carneiro, o Carneiro do Buraco, enfim, vamos ter produtos de turismo do Paraná, né, que esse é um objetivo também do salão, divulgar o nosso estado, além dos outros destinos. Sábado teremos a palestra principal, que vai ser proferida pelo seu Eloy da Fly Tour, e depois continua a exposição e a festa de encerramento à noite na UDS, que é um dos nossos patrocinadores também. E não queria também deixar de lembrar que um dos nossos apoiadores é a Itaipu, né, através do Samec e do Piola, que estão nos apoiando também nessa nova edição do Salão Paranaense. Palavras de Roberto Pacoves, presidente da ABAV no Paraná, sobre a 21ª edição do Salão Paranaense de Turismo, que teve início então na quinta-feira e segue até hoje na Expo Unimed, em Curitiba. Outro destaque da edição 2015 do Salão é o lançamento do projeto Paraná Turístico por parte da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo durante a 11ª edição da Mostra das Regiões Turísticas do Paraná. Coordenada pela Paraná Turismo, a exposição proporciona uma experiência diferenciada com gastronomia típica, artesanato, roteiros emergentes e outros atrativos das 14 regiões turísticas do estado. Neste ano estão representadas as regiões dos Campos Gerais, Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, Corredores das Águas, Estradas e Caminhos, Lagos e Colinas, Litoral do Paraná, Norte do Paraná, Norte Pioneiro, Riquezas do Oeste, Rotas do Pinhão, Roteiros da Concan, Terra dos Pinheirais e Vales do Iguaçu. O presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenez, explicou que a proposta do projeto está sendo debatida de forma mais intensa com os agentes de mercado no Salão Paranaense do Turismo e, segundo Gimenez, o Salão é um dos mais concorridos e visitados do sul do Brasil, uma importante oportunidade para acentuar o compromisso com a regionalização e despertar nos paranaenses o desejo de conhecer as belezas e as potencialidades de sua própria terra. O Paraná é um grande exportador de turista. Claro que é o turismo nacional, internacional, isso sempre vai existir e é até bom, até para a gente saber o que está acontecendo fora do Paraná. Mas a nossa ideia é que se a gente quer trazer mais brasileiros para cá e mais estrangeiros, nós precisamos fazer mais paranaenses conhecerem Foz do Iguaçu. E nós temos no Paraná boas organizações, fortes nos quatro quadrantes, que nós vamos montar esse Paraná turístico. O tesouro do Paraná está em quatro partes. A primeira parte é natureza, o segundo é com a cultura, o terceiro é a economia. E Deus. Durante o salão, a Secretaria do Esporte e do Turismo, através da Paraná Turismo, promoveu uma série de eventos, como encontro estadual com secretários, dirigentes e interlocutores municipais de turismo no primeiro dia. Já ontem, sexta-feira, foi realizada a reunião das instâncias de governança regionais. A Paraná Turismo também promove uma exposição intitulada 100 anos do turismo no Paraná, antecipando-se a comemoração do centenário da atividade turística aqui no estado. CBN Turismo. 11 horas e 23 minutos. E olha, se você vai viajar amanhã pela manhã, amanhã de domingo, fique atento, porque a BR-277 será interditada para a detonação de rochas, isso no âmbito dos trabalhos de duplicação que estão em andamento ali na região de Matelândia, né, até o distrito de Agrocafeira. Quem traz detalhes é o repórter David Souza. No domingo, a BR-277 será totalmente interditada para a detonação de rochas em Matelândia. Por volta das 8h30 da manhã, o tráfego será bloqueado nos quilômetros 659 e 661. Uma hora depois, os veículos serão liberados parcialmente, com barreira no sistema Pare e Siga. Somente ao meio-dia, as pistas estarão totalmente liberadas. O gerente de engenharia da Ecocataratas, Silvio Caldas, explica que é preciso um forte aparato de segurança para que nenhum incidente aconteça com operários que trabalham na obra e nem com usuários da rodovia. Essa detonação ela se faz necessária para a gente executar a obra de duplicação, né? A rodovia vai passar por esse ponto, né? Então nós teremos que fazer aí a retirada de todo esse material rochoso, né? Nós estamos programando o fechamento da pista, né, por volta das 8h30, né? Na verdade os trabalhos começarão bem antes, para toda a preparação envolvendo a segurança, isolamento de área, porque pode haver possibilidade de material na pista, enfim, a gente tem que fazer a limpeza e após a limpeza, né, a gente faz aí a liberação para os usuários da BR-277. Provavelmente nós teremos uma barreira até a gente poder liberar totalmente a rodovia. Serão utilizados 3.200 quilos de dinamite para detonar aproximadamente 4.200 metros cúbicos de rocha. O trabalho será realizado por uma empresa especializada em explosivos e conta com autorização do Exército Brasileiro. Silvio Caldas ressalta que o material detonado será utilizado na própria duplicação e que até o fim da execução da obra, mais detonações estão previstas para acontecer. Todo esse material será reaproveitado na construção da rodovia e em outros pontos, né? Nós teremos provavelmente mais 3 ou 4 detonações até o final da obra. Teremos que fazer ela em partes, né? Até para não gerar muito volume, né? Muito transtorno para os usuários, os lindeiros, né? E trazer, né, maior segurança. Então a gente faz isso, né, de forma intercalada por conta da geração de material que essas detonações trazem. Em caso de chuva, os trabalhos serão cancelados. As equipes de engenharia e obras da Eco Cataratas seguem com os trabalhos de duplicação em Matelândia, nos quilômetros 656 e 658, há a construção de um muro de contenção para a alça de acesso da nova marginal e para conter o aterro da marginal. Futuramente, nessas alças, o tráfego será desviado quando for necessária a intervenção da rodovia. O investimento da obra é de R$ 41.600.000 e a previsão de término é para outubro de 2016. David Souza, repórter CBN. 11 horas e 26 minutos. E lembrando aí que quem for pegar a estrada neste fim de semana para ir em direção ao litoral deve ficar atento, porque devido às chuvas que acontecem ali na região da Serra do Mar, houve o deslizamento de terra em um trecho da BR-277 nas imediações do quilômetro 46, ali no meio da serra. Já ontem à noite o trânsito ficou muito complicado na passagem pela rodovia. A previsão aí de que as complicações continuem ao longo deste fim de semana. Vamos a um rápido intervalo aqui na programação da CBN Foz. A seguir no CBN Turismo, na segunda meia hora do CBN Turismo desta edição de sábado. Vamos saber mais sobre os números do Parque Nacional do Iguaçu no primeiro bimestre do ano e também as possibilidades de parcerias entre os dois parques fronteiriços que abrigam as cataratas. Uma conversa com o Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional aqui do lado brasileiro. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temperatura neste instante, com tempo chuvoso aqui na área central da cidade, está na casa dos 26 graus na região da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Temos agora a liberação de veículos no sentido Paraguai, apenas um sentido por vez sendo liberado no alto da ponte, né, enquanto duram essas obras ali no local. E quem desce a BR-277 no sentido Paraguai encontra uma fila aí de aproximadamente 2 quilômetros. É preciso ter paciência ao fazer esse trajeto. O dólar aqui na região de fronteira está sendo comercializado em algumas casas de câmbio de Foz do Iguaçu até R$ 3,20. O peso argentino subiu também, está sendo vendido na média das casas de câmbio a 26 centavos aqui em Foz do Iguaçu. Situação aí que tem espantado muitos turistas e muitos moradores da região que atualmente fazem compras aos fins de semana nos países vizinhos. E olha, além do transporte coletivo urbano, a escassez de óleo diesel afetou nesta semana também os serviços turísticos em Foz do Iguaçu. No Parque Nacional do Iguaçu, que é o principal atrativo aqui da região, o uso da frota de ônibus foi otimizado com prioridade para o uso dos ônibus híbridos que empregam sistema misto com diesel e eletricidade. No Complexo Turístico Itaipu, por sua vez, o número de saídas para a visita panorâmica à usina foi reduzido a uma saída por hora durante vários dias da semana, ao invés, né, de um passeio a cada 30 minutos, que é o habitual. Na segunda e na terça, o transporte coletivo de Foz do Iguaçu circulou apenas nos horários de pico, das 5 da manhã às 8h30, depois das 4h30 às 7 da noite, situação que prejudicou a atividade turística, mas que felizmente está normalizada, tanto no transporte coletivo como também nos atrativos turísticos aqui da fronteira neste fim de semana. E o Parque Nacional do Iguaçu recebeu no mês de fevereiro mais de 128 mil visitantes brasileiros e estrangeiros, um aumento de 23,5% na comparação com o mesmo período de 2014. Em entrevista à CBN Foz nesta semana, o chefe da unidade de conservação, Jorge Pegoraro, comemorou o bom momento do principal atrativo turístico aqui da fronteira. Os números estão bem positivos, né? Neste ano de 2015, nesse início, esses dois meses, janeiro e fevereiro, com relação ao ano passado de 2014, que então é o recorde atual de visitantes do Parque Nacional, e também 2013. Então, realmente, os meses de janeiro, com 211 mil visitantes, e agora fechando o mês de fevereiro também com 128 mil visitantes, Nós tivemos, Guilherme, um aumento de 23,5% referente ao mês de fevereiro, né, com relação ao ano passado. E nos dois meses, janeiro e fevereiro, tivemos cerca de 12% de acréscimo nessa visitação. Então é importante frisar que os meses de férias, digamos assim, né, janeiro e fevereiro, fevereiro contando com o carnaval, né, os 4 dias de carnaval, que o parque registrou mais de 30 mil visitantes somente nesses 4 dias, foram bem positivos aí para o turismo da cidade de Foz do Iguaçu. Agora, o que chama atenção realmente é essa questão dos brasileiros, da grande quantidade de brasileiros presentes ali no Parque Nacional do Iguaçu, e muitos desses brasileiros são provenientes aqui do próprio estado do Paraná. Mercado paranaense é um dos carros-chefes aí no que diz respeito a toda essa grande movimentação turística no Parque Nacional? É verdade, Guilherme. Nós temos, nos feriados prolongados, temos observado aqui na estatística de visitação do parque que muitos brasileiros vêm visitar Foz do Iguaçu. E esses brasileiros são exatamente aqui do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do interior de São Paulo. Lógico, vêm também, né, turistas de Minas Gerais, de Brasília, de outras cidades, Rio de Janeiro, muita gente também. Mas os principais emissores desses turistas é o próprio estado do Paraná e aqui, vamos dizer, o sul, né? Sudeste e sul, incluindo o São Paulo. Então, uma viagem, né, que uma família faça em torno de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, Foz do Iguaçu realmente se mostra bastante interessante para esse turismo, para essa visitação. Então, eu sempre digo, né, que nós temos aqui hotéis muito bons, nós temos aqui a Argentina e o Paraguai também, que nos auxiliam muito nessa vinda dos turistas para cá, porque é uma tríplice fronteira, né? Nós temos muitos atrativos e cada vez mais, a cada ano, nós temos notado que o aumento de brasileiros se faz presente aqui nas nossas cataratas do Iguaçu. Agora, eu reparava também, observando algumas estatísticas do lado argentino, do Parque Nacional Iguaçu Argentina, que o percentual de brasileiros que visitam ali o lado argentino das cataratas está bem maior do que aquele de argentinos que vêm aqui para o Parque Nacional Brasileiro. Isso reflexo muito da crise argentina, das dificuldades encontradas ali no país vizinho? Sim, com certeza, Guilherme. Nós temos feito algumas reuniões periódicas com o pessoal do Parque da Argentina, inclusive ontem estivemos lá se fazendo presente na posse do novo chefe do parque que assumiu lá o Parque da Argentina, né? E essa troca de informações é muito importante. Então, realmente, hoje o câmbio é muito favorável aos brasileiros, né? Do lado da Argentina. Então, nós temos aí visto filas, nós temos visto uma tendência muito grande dos brasileiros irem comprar produtos, irem conhecer a gastronomia, irem se hospedar nos hotéis da Argentina, irem conhecer o cassino, né? Porque realmente o câmbio ele está muito positivo para o brasileiro. E ao contrário, então, disso, para o argentino, o câmbio está desfavorável. O real está muito valorizado, né, perante o peso argentino. Então, isso faz com que os argentinos estejam viajando menos, apesar que eles ainda estão vindo, né, no Parque Brasileiro também, mas já temos registrado uma queda bastante acentuada. E, ao contrário, o parque argentino, então, tem recebido um número cada vez mais de brasileiros. E não é só o parque argentino, né? Todas as cidades praticamente da Argentina, Buenos Aires, Posadas, enfim, várias outras cidades recebendo um fluxo muito grande de brasileiros também. O que é bastante positivo, né, para aquele país nesse momento. Pois é, eu toquei nesse assunto, inclusive, porque estamos aqui com 339 mil, quase 340 mil visitantes acumulados no Parque Nacional do Iguaçu nos meses de janeiro e fevereiro. Ou seja, se a Argentina não estivesse numa situação delicada, com certeza o movimento seria ainda maior, mais recordes, inclusive? Exatamente, Guilherme. Essa, inclusive, seria uma preocupação a mais, né? Quanto à organização, o planejamento, a logística aqui dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, nós estamos praticamente com 340 mil visitantes, né, no Parque Brasileiro. É a maior marca, né, como nós já falamos, dentro desses últimos anos do parque. Isso é muito positivo para nós, mas nós sentimos que os brasileiros realmente estão ocupando esse espaço que, primeiro, alguns anos atrás, os estrangeiros deixaram de vir, né? Em função da crise também mundial. E agora os estrangeiros voltando devagar a visitar o Brasil, mas com a queda dos argentinos. Então, os brasileiros ocupando esse espaço e vindo cada vez mais. Então, de uma forma positiva, esse é um dos motivos também que o Iguaçu tem conseguido manter uma visitação crescente, é em função da presença de cada vez mais brasileiros aqui visitando o parque. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. Nesta semana, como dito pelo Pegoraro, tomou posse na chefia do Parque Nacional Iguaçu Argentina, o guarda-parque Sérgio Arias Valdecantos, que passa a comandar a gerência da unidade de conservação ali em Puerto Iguaçu. Além de Pegoraro, estiveram na posse do chefe argentino representantes do Turismo de Foz e o gerente-geral da concessionária Cataratas S.A., Adélio Demeterco. Na pauta, parcerias entre os dois parques no sentido de intensificar a permanência dos visitantes e aumentar os rendimentos do turismo para preservação também aqui na fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 43 minutos. O Iguaçu Convention and Visitors Bureau confirmou para a Foz do Iguaçu entre os anos de 2015 e 2019 a captação de 25 eventos nacionais e internacionais com potencial de ganhos de até R$ 23 milhões de reais no turismo local. Em entrevista à CBN Foz nesta semana, o gerente executivo do Convention, Basileu Tavares, falou sobre a importância do trabalho de divulgação do destino Iguaçu e da realização de eventos, principalmente nos períodos de baixa temporada. No ano passado, o Iguaçu Convention Bureau trabalhou a captação de vários eventos. Foram 54 eventos trabalhados. Seis, infelizmente, nós perdemos, não podemos ganhar todos. Alguns nós ainda aguardamos o resultado, mas 25 deles já confirmaram que vão ser realizados em Foz do Iguaçu entre os anos de 2015 a 2019. Esses eventos, esses 25 eventos, eles vão deixar recursos, porque os seus participantes, eles vão se hospedar nos hotéis locais, vão utilizar os meios de transporte locais, vão fazer compras, vão se alimentar na cidade. Então, tudo isso deve gerar aí uma receita para a cidade de cerca de 23 milhões de reais. Eu gosto de ressaltar, inclusive, que esse setor de eventos, até em matéria de planejamento, ele é exemplar para outros setores da economia aqui do Brasil, né? Você falou aí a questão de eventos captados já para o ano de 2019, ou seja, na área de eventos trabalha-se com muita antecedência? Exatamente, nos eventos associativos, né? Nos congressos a gente trabalha sim com essa antecedência, isso tem sido uma prática cada vez mais comum, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Haja vista que são eventos que precisam ser viabilizados, cada edição é um projeto novo e são necessários vários parceiros para que eles aconteçam. Por isso, eles sempre são programados com muita antecedência, para que eles possam ser organizados com qualidade durante esse período. Foz do Iguaçu é uma cidade que se destaca não apenas pela realização de eventos nacionais, como também eventos internacionais. Nesses lotes aí de eventos que vocês conseguiram captar, temos vários eventos internacionais já agendados aqui para Foz? Temos alguns eventos internacionais, sim. Se eu não me engano, são cinco, dentre esses 25. E o Convention Bureau tem trabalhado para manter a cidade como a terceira cidade brasileira que mais recebe eventos internacionais. Nós alcançamos essa posição através do ranking internacional de congressos de eventos, que foi divulgado com relação aos eventos de 2013. Aguardamos ansiosos aí até o mês de maio, quando será divulgado o ranking do ano de 2014. E esperamos continuar atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso para a gente é um posto de honra e é um posto que o destino só poderia conseguir pela promoção que faz internacionalmente. Agora, competir com São Paulo e Rio de Janeiro também é complicado, né? Ou seja, estando na terceira colocação, digamos, Foz do Iguaçu já está num patamar que, enfim, é de total destaque. Exatamente, com certeza. Estamos aí, em primeiro lugar, atrás dos dois principais aeroportos do Brasil, né? As duas principais cidades de entrada. Então, realmente, não é um trabalho fácil, é um trabalho que merece destaque, é uma posição que realmente demonstra que a infraestrutura que nós temos na cidade, ela tem chamado a atenção dessas entidades internacionais. Elas veem que Foz do Iguaçu tem toda a condição de receber seus eventos, aqui existem prestadores de serviço capazes de organizar todo esse trabalho e fazerem eventos de sucesso. E a gente observa, né, fatores de vantagem aqui de Foz do Iguaçu, por exemplo, a própria questão do trânsito. Isso ajuda bastante na hora de convencer aí alguém a realizar o evento aqui na cidade, por exemplo, trocar uma megalópole congestionada por uma cidade como Foz do Iguaçu? Com certeza. Essa é uma das informações que nós colocamos entre as 10 razões para que sejam realizados eventos em Foz do Iguaçu. Nós sempre fazemos referência à logística e na semana passada estivemos presentes num evento em São Paulo, um congresso voltado para agências corporativas que organizam eventos de empresas. Fizemos depois treinamentos em algumas agências e sempre ressaltamos isso. É legal você brincar com o público de São Paulo e perguntar quanto tempo você vai demorar daqui do seu escritório até a sua casa depois do horário do trabalho. 1h20, 2 horas, pois é. Em Foz do Iguaçu eu gasto 5 minutos. Então tudo isso facilita muito a logística de um evento. Os profissionais podem aproveitar um pouquinho mais da cidade, podem aproveitar um pouquinho mais do evento, né? Porque eles não precisam sair muito cedo para retornar para o hotel, não precisam sair muito cedo do hotel para ir para o local do evento. Tudo isso facilita na logística e na organização de um congresso. E esse tempo disponível ele é fundamental, inclusive, para os próprios ganhos do turismo de negócios num destino como Foz do Iguaçu, né? Com Quanto certeza. Mais tempo livre, mais movimento a economia. Com certeza, 1h20 que você tem a mais aí para aproveitar é 1h20 que você vai gastar com compras, né, que você vai procurar alguma loja, é 1h20 que você vai ficar mais em um restaurante para poder se alimentar, é 1h20 que você vai utilizar para fazer um passeio que às vezes não dava tempo de fazer dentro da programação oficial. Então o pessoal realmente aproveita mais em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um dos principais destinos não só do Brasil como também do continente, né? Podemos ampliar isso com relação a eventos internacionais. Agora, eu até conversava com você fora do ar aqui sobre uma questão imediata agora que estamos tendo no Brasil, que é a situação dos protestos dos caminhoneiros. Vários setores aqui da cidade já foram afetados, né, e alguns grandemente afetados por essas paralisações. A questão dos eventos também está acontecendo aí, dificuldades para os eventos que estão em andamento aqui na cidade? Sim, sim. Os eventos são impactados. Por mais que eles sejam planejados com tanta antecedência, muitos deles não estavam preparados para isso que está acontecendo agora. Estaremos em Curitiba participando do Salão Paranaense do Turismo, né? O trade turístico de Foz do Iguaçu estará presente na feira, promovendo várias ações, mas para isso nós estamos despachando o material. Esse material foi despachado com 4 dias de antecedência. Apesar de ser em Curitiba, poderia ir no mesmo dia para chegar lá. Nós estamos aí nos precavendo aos possíveis problemas que podemos ter no transporte desse material. Infelizmente, isso aconteceu com alguns materiais de eventos que aconteceram aqui em Foz, isso tem acontecido em outras cidades do país. Então, precisamos nos preparar mais, né? Nos precaver com relação a esses prazos. Não dá para trabalhar no prazo que trabalhávamos anteriormente. Participação do Destino Iguaçu nesse Salão Paranaense do Turismo, né? É inegável que Foz do Iguaçu é, digamos assim, o cartão postal, né, do estado do Paraná. Como é que vocês estão trabalhando essa participação de Foz no evento, tendo em vista aí as diferentes instituições envolvidas, né? A gestão integrada também neste processo. Exatamente. Esse é um projeto da gestão integrada. Estão aí o Iguaçu Convention Bureau, a Prefeitura Municipal e Itaipu Binacional envolvidos na organização da participação do destino. Várias empresas estarão presentes, hotéis, bares, restaurantes, atrativos, porque o mercado paranaense é um dos principais mercados consumidores do Destino Iguaçu, né? O nosso maior número de visitantes está no Paraná. Então precisamos continuar promovendo tudo aquilo que temos de novo, tudo aquilo que tem se transformado aqui no destino. Esse ano nós temos uma novidade porque, além de estarmos participando dentro do salão da feira, nós ofereceremos para vários agentes de turismo que são de caravanas, que vêm de Santa Catarina, do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul e também do Paraná, um almoço no domingo. Esse almoço o pessoal vai poder pegar o trem Serra Verde Express e ir para a cidade de Morretes, e lá nós faremos uma apresentação do destino junto a vários empresários que são associados do Convention Bureau, demonstrando para todos esses agentes tudo aquilo que fossem de melhor, impulsionando a venda de pacotes e passagens para o destino. Com certeza uma ação aí bastante interessante que vai atrair não apenas pelo Destino Iguaçu, mas também porque é um passeio muito bacana esse do litoral e a gastronomia ali do litoral também. Com certeza. Nós gostaríamos de trazer todos para Foz do Iguaçu, mas não é tão simples. Então vamos utilizar um atrativo que está ali do lado de Curitiba, oferecer um passeio que é legal para eles, mas que também é uma oportunidade para que divulguemos os nossos atrativos e tudo aquilo que temos para oferecer. Conversei aqui na CBN Foz com o Basileu Tavares, ele que é gerente executivo do Iguaçu Convention and Visitors Bureau aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, ouvintes. Iguaçu Convention Bureau continua à disposição de todos para a promoção do destino Iguaçu, para a captação de eventos e atração de mais turistas. 11 horas e 53 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e a seguir, na volta do intervalo, vamos falar a respeito aí da abertura de uma exposição temática ou duas exposições temáticas, não é, com o Museu de Itaipu, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado neste domingo. E deixamos já aqui nossas felicitações, os parabéns a todas as mulheres que estão na nossa sintonia e também todas as mulheres que trabalham no turismo, na hotelaria, na restauração, em todos os setores relacionados à atividade turística aqui na Terra das Cataratas. Rápido intervalo na programação, CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 57 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, tempo nublado e chuvoso aqui na região de fronteira. Atenção agora na região da BR-277, temos trânsito muito complicado, tanto na região ali da Ponte Internacional da Amizade, como também na passagem pelo trevo da Avenida Costa e Silva e pelo trevo do Charrua. A temperatura agora no centro de Foz do Iguaçu está na casa aí dos 26 graus. Previsão para o período da tarde e para o período da noite é de continuidade aí de chuvas e trovoadas ao longo da jornada. Ventos com até 28 km por hora, o que prevê o CIMEPAR para hoje aqui na cidade de Foz. O Ecomuseu de Itaipu, em parceria com o Programa de Equidade de Itaipu Binacional, inaugurou agora na quinta-feira duas exposições em homenagem às mulheres e, enfim, trazendo trabalhos de artistas aqui da nossa região. A cerimônia de abertura contou com a presença das artistas e também de empregados na área, com apresentações musicais e recital de poesia, além de uma roda de conversa. As mostras temáticas integram as comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, agora domingo. A exposição permanecerá aberta até 7 de junho, ali no Ecomuseu. São dois trabalhos. O primeiro, chamado de Caleidoscópio, Sonhos Gravados, da artista Lucy Maria Schreiner, de Marechal Cândido Rondon. E o outro, o trabalho Se Fosse Você, do coletivo de artistas Duas Marias, formado por Nani Nogara e Malu Rebelato, ambas de Cascavel. São trabalhos que trazem ao público as questões sobre o universo feminino. Além disso, as exposições dão destaque a três mulheres artistas da região, mostrando um pouco da produção artística realizada na Bacia do Paraná 3. A visita ao Ecomuseu de Itaipu é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. E vamos conferir agora opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região, no Zeppelin Old Bar, apresentação da banda paranaense Reles Pública. No Balinas Pub, uma festa promovida por acadêmicos da Unila, festa Arriba Abajo Adentro. Na ONU Music Hall, hoje temos a festa Session Beat. E no Woods Bar, sertanejo com Bruninho e Davi. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 7 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência da programação CBN, vem aí o programa Revista CBN. Música.